Comic Pod. What's up, comiqueiros? Estamos começando mais um Comic Pod. Hoje conto aqui com as presenças ilustres de Chapolesco. Vocês sabem como o Batman dorme? Amém. Já vai começar, cara. De Bruce. Ai, meu Deus. Eita, chama o Carlos Alberto aí. Felipe Morcelli. Boa noite. Juliana Yamada. Oi, galera. Matheus Kajima. É, tem dois de mim aqui. Aya. Olá. E Vlad. E sou o DDA e hoje nós vamos falar aqui sobre o sidekick mais famoso, não só dos quadrinhos, mas de todo o universo. O Robin, aquele personagem bush que ninguém gosta. Ah, tá. Achei que fosse o mais viado de todos. É a opinião sua, né, cara? Fosse o mais passivo de todos, né? Há controvérsias, hein? Há controvérsias. Mas vamos trollar mais um pouco depois da leitura de e-mail. Olha lá no céu! É um pássaro! É um avião! Não, é um... Então, comiqueiros, vamos para mais uma semana de e-mails e comentários do Comic Pod. Eu sou o Matheus Kajima, aqui com o Vlad. Vamos lá, então. Comic Pod 31, sobre a última caçada de Kraven, né? Isso. É, então, lembrar para vocês mandarem e-mails para contato@comicpod.com, né? Ou mensagem de voz, como fizeram na semana passada. Pode mandar pelo Google Talk, através do comicpod@gmail.com, ou direto anexo para o nosso e-mail, contato@comicpod.com. Sem mais delongas, vamos aos comentários referentes ao podcast sobre o Side Craft. Então, o primeiro é do Alex Caieiro, que ele diz: e aí, galera, ótimo cast, o Kraven consegue extrair todo o lado animal, no caso, o inseto do amigo da vizinhança. E pensar que a saga poderia estar na DC com o Homem-Morcego, mas foi pra Marvel e foi ótimo pra nosso amigo Aracnid, precisava de uma HQ histórica. Só lembrando que a aranha não é inseto, é um aracnid. É, e não é a mesma coisa? Não. Tem um comentário aqui do Van, ele começa falando que o áudio dessa edição tava bem abafado, né? Tinha visto que não dava pra ouvir nada. Também tinha um barulho de porta no fundo, pensava que tava arrumando a minha casa, mas tipo, o áudio abafado até tudo bem, que era meu microfone que tava ruim, mas barulho de porta eu não percebi não. Eu acho que tava arrombando a casa dele de verdade. É, dá uma olhada aí, cara. Sobre história, achei bem interessante, não sabia que o Kraven havia morrido nos comics. Isso é uma das coisas de ruim de ver outros materiais, filmes, desenhos, pois nesse Kraven sempre era tratado como um bucha qualquer mesmo. Outro personagem que sofre disso é o Ben da DC, que até hoje é usado como vilão bombadão com veias verdes, em tudo que é material do morcego, sem ser HQ. Ele é um personagem que evoluiu, e ele nunca foi só um vilão bombado, ele era bem mais. Me deu vontade de ler essa história, sempre ouvi muito bem dela, mas nunca tive atrás de detalhes, muito bom o episódio. Tentem sempre trazer algum convidado que saca mais da história. É, eu não entendi se ele tava elogiando a Aya ou se ele tava criticando a Aya, mas tudo bem, né? não dá pra saber. O próximo é do Rafael Leonardo, que diz: mais um novo episódio com uma minissérie excelente. Sobre o cast, bons foram os tempos em que os personagens tinham dignidade de morrer e ficarem mortos. Acima do Deus ou do Diabo do Universo Marvel, existe a entidade onipotente e onipresente chamada Editor Chef. E essa praga ressuscita todo mundo. Nossa, ressuscita com 4 S's. Acredito que pelo Kraven, sem saco, não ser um vilão tão expressivo, ele não foi ressuscitado. Sobre o episódio, eu vou cobrar um episódio sobre editoras e artistas, pra mudar um pouco o tema. Um grande abraço e uma voadora nos peitos de cada um de vocês, como assim? Inclusive da mulherzinha que estava no último cast. Esse cara não gosta de mulher não, né? Não, o cara é um ogro. É isso aí, então, só pra finalizar, a gente já falou semana passada, mas vale a pena falar de novo do Papo Lendário, podcast do Mitocôndria, porque essa semana ele fez um episódio sobre o Thor, né? E ele fala um pouco sobre a mitologia e sobre o Thor dos quadrinhos. É, meio que uma comparação entre os dois, né? É. Vocês que pensam que o Thor é loirinho lá, vão lá ouvir. Isso aí, então. Até semana que vem, fiquem com nas bancas com o Vânia. Nas bancas. Começando mais um Nas Bancas, eu sou o Vlad, tô aqui com o DDA hoje. Oi, galera. E hoje a gente vai ter dose dupla de X-Men. São duas séries dos X-Men que saíram aí. A primeira é X-Men Anual número 4. A história do começo da carreira dos maiores heróis mutantes continua. Seguindo os aprendizados que é a transformação em verdadeiras lendas, a primeira formação dos X-Men luta contra o mal e defende a humanidade de ameaças inomináveis com a ajuda de aliados cada vez mais surpreendentes ainda. Ah, então. Então é, tipo, aquela velha história, todo mundo já tá cansado de saber da origem dos X-Men. também, né? É o ano 1, né? É, mais ou menos, né? Tem roteiro do Jeff Parker, desenho do Roger Cruz, Colin Coover, Erin Guyer, Julia Bax, Craig Rousseau e Nick Dragotta, né? Cada um desenha uma parte, né? Porque, assim, esse anual, ele reúne histórias daquela série X-Men First Class, conta as histórias dos X-Men originais, né? Não é o ano 1, mas é histórias daquela época. Então traz a equipe original dos X-Men, né? Professor Xavier, Ciclope, Jean, Fera, Anjo, Homem de Gelo. E histórias mais light, né? Sem muito compromisso, mas divertidas, assim. Nada memorável, mas dá pra divertir. E nessa edição a gente tem alguns personagens secundários importantes também. Tem o Homem-Coisa, a Feiticeira Escarlate, o Mercúrio, Sentinelas, Nick Fury, Viúva Negra, a Shield, a Hydra e o Mistério, né? Aquele vilão do Homem-Aranha. O Mistério, que impressionante como aquele cara faz falta, né? Ah, ele voltou, né? Precisa ver como é que ele fazia tanta falta, né? Então, mas essa ideia aí de falar o começo de carreira aí também não é uma coisa muito nova, né? Principalmente tratando os X-Men, né? É, não, eles estão sempre recontando essas histórias, né? Mas é divertido. Vale a lida, então. Essa edição tá com 148 páginas, R$15,90. Próxima é X-Men e Homem-Aranha número 1. É uma minissérie aí que reúne os X-Men e o Homem-Aranha com roteiros do Christos Gage e desenhos do Mario Alberti. Os desenhos estão maneiros, cara. Então, é. Os desenhos dessa edição são muito bons. Eu vi na banca, cheguei a dar uma folhada. Mas também não é uma ideia nada nova, né? Não, não é, né? Então, tipo, pegando os maiores dois caça-níqueis da editora e colocando junto, né? É. Vamos vender. Então, a sinopse é o seguinte. De um lado, os mutantes defendendo o mundo que os odeios temem. De outro, o incompreendido Homem-Aranha, taxado de criminoso e ameaça por muitos, somente pelo Clarim Diário. Jovens heróis vivendo em mundos diferentes, mas ainda assim, com muito em comum. Acompanha os encontros do escalador de paredes com os filhos do Atom em vários momentos específicos de suas carreiras. As voltas com o misterioso plano maléfico envolvendo Kraven, o caçador, e o Senhor Sinistro. É, então, essa série é interessante porque ela mostra vários encontros do Homem-Aranha com os X-Men em períodos de tempo diferentes. E todos ligados a numa mesma história, né? Então, nessa edição, a gente tem duas histórias. A primeira é o encontro do Aranha com os X-Men originais, aqueles que a gente tinha falado antes, né? E eles enfrentam o Kraven e o Blob. E aí, dessa primeira parte, o interessante é que mostra o início da carreira dos dois. Então, o Aranha ainda tá namorando com a Gwen Stacy, e eles estão saindo com o Harry Osborn e a Mary Jane, aquela história toda. E o segundo encontro é do Aranha com a equipe de X-Men formada pelo Wolverine, Tempestade, Cristal e Vampira. A Tempestade nessa época, ela usava aquele uniforme todo punk, cabelo moicano, é louco. E aí nessa história, o Aranha tinha acabado de passar pela última caçada de Kraven, que a gente falou semana passada, né? E os X-Men tinham acabado de passar pelo Massacre Mutante. Então, essa história é muito mais sombria, né? Porque os dois estão passando por fases mais sombrias, né? Então, essa parte remete a isso. E aí eles acabam enfrentando os carrascos, né? Mas então é que a gente pode dizer que são histórias antigas, mas são histórias inéditas, né? Se trata de personagens antigos, mas inéditas, assim. É, como se fosse um retcon, né? São histórias que se passam no passado. É maneiro, porque pelo menos eles não estão trazendo o Kraven de volta à vida, né? Não, não. É, isso que é o bom. É isso, é uma mini, né? Vai ter é uma mais, mini? Vai ter mais vai. Números aí, né? Vai. Eu não sei quantos números são, eu acho que são só dois, não tenho certeza. Mas então, essa edição tá com 52 páginas e 6,50. É, vale muito a pena comprar quem é fã do Teioso e do Chicano. É, eu gostei dessa edição, o roteiro é muito bem construído e os desenhos são muito bons também. Né? Ah, cara, eu folheei e gostei bastante dos desenhos. Talvez mais pra frente eu compre só por causa do desenho, vamos ver. É isso aí então. Por hoje, galera. Da fruta tem, tinha laranja, morango e banana, só não tinha jacadu, meu bem. Muito bem, Dick Grayson foi o primeiro homem. Ele era um viadinho. Não fala Dick, assim, Dick, pode... você é muito novo pra falar palavrão ainda, menino. Cara, não, ninguém vai levar isso aqui a sério. Peraí, eu sei que ele apareceu pela primeira vez na edição 38 da DC em abril de 1940. Detective Comics. Minha única referência de Batman e Robin agora é Batman Feira da Fruta. Ah, certeza. É, ele foi criado pelo Bob Kane, Bill Finger e Jerry Robinson. Eu acho que é tudo mentira, cara. Não, lá vem. Não, agora essa parte séria. Eu acho que é mentira, cara. Eu duvido que o Bob Kane tenha criado metade dessas paradas, mano. Ah, eu também. Por quê? Ah, cara, ele levava os créditos em cima de todo mundo, cara. Que nem o Stan Lee? É, que nem o Stan Lee, exatamente. O Bob Kane era um cara despreocupadão, velho. O Bob Kane era um mero desenhista. É, cara, ele era só desenhista, velho. Ele mal inventava conceitos, assim, sabe? Era tudo por conta dos roteiristas que trabalhavam com ele. Na maioria dos casos, o Bill Finger. Agora, seja lá quem for, seja o Bill Finger, ou o Kane, ou o próprio Jerry Robinson, a única coisa que eu tenho a dizer pra ele sobre a criação do Robin, parabéns, campeão, né, cara? Troféu joinha pra ele. Joinha. O cara não tem culpa. A culpa é quem usa isso até hoje. Não é não, cara. Isso aí já está incutido na mente das pessoas, cara. Um cara de sunguinha verde, só de sacanagem. Um moleque, né, cara? Sapatilha. Potinhos de leprechaun. Calça. Não tinha o desenho lá que mostrava ele com meia calça arrastão? É, cara. Meia calça arrastão, nossa. Mas, pô, isso nos anos 40 era tranquilo, né? Hoje que não é. Então quer dizer que nos anos 40 você saiu na rua com meia calça arrastão, né, Vlad? Pois é, era o que eu ia falar. Pô, se eu tivesse 9 anos em 1940... Não. O bom senso pertence a qualquer idade, cara. É, então, Bob Kane, Bill Finger, em conjunto com o Jerry Robinson, introduziram o Robin. Bill Finger ou Billy Dedão, né? Eu vi essa piada chegando. Muito bom, cara. Bill Finger introduziu no Robin, é isso? Ele introduziu o Dick, né? Isso não vai sair hoje, meu. Nossa, velho. Introduziu o Dick no Grayson? Oh, o nome desse podcast tem que ser piada pronta, cara. Então, anyway, né, foi em Detective Comics 38, em 1940, né? É, o nome Robin, segundo eles, foi baseado no herói legendário, motherfucker, Robin Hood, né? Que é uma mentira foda, porque o Robin Hood usa verde. Não, só o nome, né? Não foi a roupa. Não, aqui tá sendo uniforme. Robin é o nome de um pássaro, não tem nada a ver com o Robin. É, vocês estão falando, cara, que papo furado. Ainda dizem que foi autopromoção do Jerry Robinson, né? Porque o nome dele é Robinson. Ah, não, cara, você tá de sacanagem. Tá escrito aqui. É sério isso? Ah, não, meu cara. Jerry Deus, cara. Robinson. Chernobyl é o nome completo da cantora Cher. Então, quem já foi Robin? Ah, eu. assumiu que é viado. Cajima, eu não esperava isso de você. Todo mundo já torceu o dia de Robin, na verdade. Já teve em... Já essa era a piada, não deu tempo. Já tiveram quatro identidades, né, no universo oficial. E nos paralelos já teve uma penca, né, cara? Ah, bilhão, né? Vamos falar só dos oficiais. Mas o que eu mais curtia, que eu achei maneiro, assim, era aquele do universo tangente, que não saiu aqui, mas é legal. Então, primeiro foi o Dick Grayson, depois teve o Jason Todd, o Tim Drake e, por último, a Stephanie Brown. Stephanie Marron. E depois teve a Carrie, né? Que ela também se transforma em Robin. É, mas isso é o universo alternativo. Uhum. Ah, é? Cavaleiro das Trevas. Uhum. Aquela guriazinha, né? A nerd lá que vira Robin. Que agora com essa parada maluca aí das 52 terras, uma delas é do Cavaleiro das Trevas. Tantas unhas de gato! Então vamos começar com o primeiro Robin, Dick Grayson. Que nominho sem vergonha, hein? Ele com esse nome ainda não quer que faça trocadilhos. É, isso porque não traduziram aqui no Brasil, né? Ainda bem, né? Se traduzisse. Eu queria que ele chamasse como, cara? Pênis? É, Braulio. Alguma coisa Pinto, né? Também, Caio Pinto, né? É. Pinto. Já sinto Pinto. É, porque o Bruce Wayne foi traduzido como Bruno Miller aqui teve um tempo, né? Cara, Bruno Miller? Sério, o Bruce Wayne já foi traduzido aqui na BAL como Bruno Miller já. Então, ele foi criado em Detective Comics 38, abril de 1940. E a origem dele é que ele era um acrobata, né, do circo Halley. E esse circo tinha um espetáculo chamado de Grayson Voadores. Já pensou se fosse os Dicks Voadores? Caralhinhas Voadores? Caralhinhas Voadores. Aparelho do banheiro. Que maravilha, né, cara? Não, tirando esse fato, é que nos anos 40, quando o Batman tava lá, ele era mó porra louco. Ele saía com o helicóptero dele, matava as pessoas. E o pessoal achou que ele tava ficando muito violento. Acabou criando esse parceiro mirim dele pra diminuir, né, a violência nos quadrinhos aí. Que é um papo furado desgraçado, né, cara? Porque você tira a violência e transforma em homossexualidade. Então, aí quando o Dick tinha 9 anos, ele ouviu um gangster, né, chamado Anthony Zucco, tentando extorquir dinheiro do dono do circo lá. Aí o dono do circo se recusou a pagar a extorsão, né? E aí então o Zucco mandou sabotar os trapézios dos pais do Dick Grayson, né, John e Mary. E eles acabaram morrendo. Quem extorque um circense, velho? Ah, cara, gangster extorque qualquer um, né? Ah, em 1940 você ganhava muito dinheiro com o circo, cara. Ou não. O Poderoso Chefão extorque até o padeiro? Não, o padeiro tudo bem. O padeiro tem uma loja, mas o circo não, velho. O circo sai do lugar. Fornecer farinha, né, cara? É, até porque ele faz isso porque tá na área dele. Mas então, aí o Dick, ele tinha ouvido, né, o Zucco falar com o dono do circo e não falou nada pra ninguém. Aí depois ele ficou se sentindo culpado por causa disso. Mas, pô, ele não podia fazer nada, né? Ele era uma pivete. E aí, enquanto o Batman, que foi lá investigar o crime, tava investigando, ele colocou o Dick sob tutela dele, né? Porque ele não confiava no sistema de acolhimento de menores do governo. Então aí, uma noite, o Dick fugiu da mansão pra investigar sozinho, né, a morte dos pais dele, e acabou encontrando o Batman fazendo a mesma coisa. Aí o Batman, tipo, viu no Dick um reflexo dele mesmo, né, tinha perdido os pais, aquela história toda. E acabou revelando a identidade pra ele e treinou ele, né, principalmente na ensinando artes marciais e investigação e tal. E assim, ele assumiu a identidade de Robin e os dois terminaram as investigações, pegando as evidências lá que precisavam pra levar o Zucco à justiça. Essa história que você tá falando aí, ô Vlad, que ela é meio semelhante à Vitória Sombria do Jeff Loeb. Ela também se parece um pouco com a origem dele do desenho animado do Bruce Timm. É, são conceitos um pouco misturados. É, o desenho é muito inspirado, né, na história dos quadrinhos, né? Então, mas aí pra oficializar a identidade dele como Robin, ele teve que passar por um último teste. O teste era fugir do Batman nas ruas de Gotham durante uma noite inteira, desde o crepúsculo até o amanhecer. Esconde, esconde, né? Eu tô imaginando o Batman correndo sem cueca por Gotham, traz um menino sem cueca. Com chicote na cintura. Com chicote na cintura. Ai, meu Deus do céu, cara. Então, mas a gente não pode dizer que a gente chegou a ver o Dick mesmo nos quadrinhos, né, cara? Como Robin, porque foi na Era de Ouro e na Era de Prata que ele faz isso, né? Tem uns flashbacks, né, tem cara? Tem muito flashback, né, cara? Então, é como se tivesse visto, porque, pô... Inclusive, um desses flashbacks, primeiras noites que eles já agiram depois do Robin ter passado pelo teste, saiu, se não me engano, durante a Terra de Ninguém. Porque o Batman, ele tinha uma revista, que era Legends of the Dark Knight, que era uma revista que saiu histórias extra-cronologia, né? Faziam parte dela, mas não estavam acompanhando o restante das revistas. E muitas das primeiras aventuras do Dick Grayson como Robin foram contadas nessa revista aí. Então, mas o Dick, como uma criança de 9 anos, né? Ele levava tudo na brincadeira. Até ter um caso com duas caras. Até ele ter aula de anatomia, né? Levava tudo na brincadeira. Tá brincando de médico, né? Tinha um caso por duas caras. Caraca. Não tem condição, né, cara? Enfim, aí o caso foi o seguinte. O Duas Caras capturou o Batman e o promotor público de Gotham e pendurou o promotor numa corda, né? Pendurado por uma corda. Aí o Robin jogou um batarangue pra cortar a corda pra ele cair, né? Só que aí, nisso que ele caiu, um alçapão abriu embaixo. Era uma armadilha dupla, né? Duas caras. E ele caiu e morreu. E aí, esse fato... Essa história, caraca, não sei onde ela foi contada, mas eu lembro que tem um flashback dela depois da queda do morcego, quando o Jumbo Valley, ele deixa o manto do Batman, né, que o Bruce recupera, mas o Bruce vai repassar ele pro Dick, e aí ele tava dando porrada numa galera lá junto com o Tim, e ele relembra esse fato, né, ele conta pro Tim o que aconteceu. É, porque isso atormentou ele por muito tempo, né. Uhum. É, acho que assim, a relação dos personagens é bem bacana, se a gente fica zoando que é viado, né, porque é viado na verdade, mas mas eles têm uma relação bem legal, assim, qualquer pessoa, acho que uma das pessoas que mais merece mérito por isso é o Chuck Dixon, que explorou bastante esse lado dos sidekicks do Batman. Nossa, com certeza, cara. Ele, né, ele explorou muito bem, assim, as personalidades de cada um, a forma como eles reagem a cada situação, assim, tanto sozinhos como entre eles, né? Ele foi o cara que fez a gente acreditar que esses personagens podiam existir sem ser tosco, né, cara? É, muita gente não gosta dele escrevendo, mas ele na década de 90, cara, o Batman teve uma fase muito fraca, mas ele conseguiu salvar nas histórias. Conseguiu, do concordo, conseguiu, é verdade. E ele mostrou que o Robin era relevante, né, atualmente. Uhum. É, porque a maior dificuldade, né, a gente sabe da necessidade de ter um personagem desse tipo na época, né, na década de 40, então a maior dificuldade seria manter ele por todos esses anos, né, quer dizer, conforme as liberdades vão aumentando, né, você poder fazer histórias com mais violência ou com mais conceitos e tal, qual é a necessidade de você ter um cara com roupa de palhaço, assim, na rua, sabe? Um cara de vermelho, verde e amarelo, tá de sacanagem, né? Mas ele conseguiu. conseguiu, cara. Que levando em consideração também que o Robin é um dos poucos sidekick que ainda está nativo até hoje, né? É, mas isso aí se deve muito à evolução que cada um teve, né, cara? Você vê hoje Robin, a gente tem um Robin completamente novo, né? Mesmo assim, você ainda tem o Robin. Ah, sim, mas eles foram mudando, né? Não só o de identidade, mas a forma de agir de cada um, né? Exato. É, e o Robin teve uma continuação, né? Foi entrando um, depois o outro e tal. Os outros sidekicks não, né? O Kid Flash cresceu e não teve mais nenhum Kid Flash, sabe? Quer dizer, teve depois, muito tempo depois. É que, Robin, qualquer um pode ser, né? Nem todo mundo pode ser um Kid Flash. Teve o Impulso, que é o melhor de todos, né, cara? É, o Impulso não era um sidekick exatamente. É, ele era mais na dele, né? Ele era mais aventura solo, assim. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho que o grande mérito do Dick foi a evolução dele pra Asa Noturna, né? Ao invés de como Robin. Tanto é que antes, no início, era bem fraco, né, cara? Essas histórias dele. Hoje em dia, ele saiu da sombra do Batman, né? Ele não depende mais do Batman pra ele fazer o que ele quiser. Ele é independente, né? Antes o pessoal só focava nisso. Ele tinha aquele medo do Batman. Hoje em dia, não. É, quem começou isso, eu não vou saber exatamente quais foram os roteiristas. Mas isso começou na época que o Dennis O'Neill tava escrevendo o Batman. Que a maior parte do tempo ele escreveu o Batman sem o Robin, né? Então, aí o Robin, além de atuar junto com o Batman, ele também fundou a Turma Titã, né? Que depois virou os Novos Titãs. Tipo, o Kid Flash, Moça Maravilha, Aqualad, o Ricardito, né? Eram todos parceiros de heróis. Aí eles formaram a Turma Titã e o Dick passou a ser o líder do grupo, né? Desde o início. Era o grupo dos buchas. Aqualad, Ricardito. Mas durante esse tempo ele ainda continuou sendo parceiro do Batman, né? Continuou, sim. Nessa época ele ainda era. Aliás, vocês leram a história da Turma Titã que saiu recentemente? Foi publicada até na revista dos Novos Titãs aqui, né, pela Panini. Não sei se vocês leram. Cara, eu não consigo gostar de Titãs, cara. Eu também não, eu tenho birra com Titãs. Ah, eu gosto um pouco daquele desenho lá do Teen Titan. Piorou. Eu acho engraçadinho. Tudo bem que não tem nada a ver, mas é engraçadinho. Chapolesco, é mulher, porra. E daí? E daí que ela vai gostar do que é fofinho. Eu sou fofinho e nenhuma mulher fala que eu sou legal. Ah, mas você é fofinho e feio. Essa série é muito engraçada, cara. É muito engraçado. É o ano 1, né, deles? É o ano 1, sim. É muito engraçado, cara. Foi aquele Carl Kirsch, né, que escreveu? É, eu acho que foi. Esse cara é maneiro mesmo. Ele é bom em histórias mais divertidas, assim. O cara manda bem. É, vi muito. Claro que você não pode considerar aquilo como parte da cronologia nem nada, mas é muito engraçado. Enfim, só pra situar, a primeira aparição da Turma Titã foi Brave and the Bold 54 de 1964. Então, isso foi 24 anos depois da aparição do Robin. Ah, tá. A gente 24. Tá falando em relação agora. É, 24, né? Isso explica muita coisa. Ele chegava lá na Torre Titã, se reunia com a galera, o Aqualad chegava lá com o peixe-espada dele. Peixe-espada foi foda, cara. Mas os titãs só se tornaram relevante mesmo quando eles viraram os novos titãs, né? Quando entrou o Ouma, o Pérez, transformou eles em novos titãs em 1980. E aí a história, o que aconteceu foi o seguinte: ele cresceu, terminou o ensino médio, se matriculou na Universidade Hudson. Mas ele saiu um semestre só. E aí nesse período, ele continuou como Robin. Parceiro do Batman, né? Lá nos anos 70 e 80. E aí ele acabou ficando famoso por causa dos novos titãs, não por causa do Batman, mas por causa dos novos titãs, né? É, e tipo, anos 70 e 80 ele já pegou uma geração nova também, né? Que veio por causa dos novos titãs. Mas então, foi justo nessa época aí, como eu tava falando, que ele começou a questionar os métodos do Batman, né? Isso. E aí ele decidiu que tava na hora de sair, né? Da sombra. Tava na hora de sair do armário. Aí que o Batman começou a agir mais sozinho, ele atuava só com os titãs. Foi fazer carreira solo, né? Nos anos 70, quando o Dennis O'Neill tava escrevendo o Batman, a maior parte das aventuras dele era sozinho. Até pra trazer um pouco daquele clima mais sombrio do começo da carreira dele e tal. E eu não sei quais foram os roteiristas que mexeram exatamente nisso, mas na Detective Comics e na revista Batman, tinham histórias backup estreladas pelo Robin, o Dick Grayson agindo também sozinho, ainda como Robin, antes de virar Asa Noturna. Não sei se isso saiu aqui, saiu bastante, não saiu nada, mas eu dei uma olhadinha e são interessantes, cara. Não, não, não é xarope, não. É bem bacana. É mesmo? É sim, é legal, cara. Quem escrevia era o Dennis O'Neill? Cara, eu não sei se é o Dennis O'Neill ou se é aquela galera da geração dele. Ele, o Frank Robbins, essa galera aí. Mas é o pessoal mais que entrou na DC na década de 70, né? Esse pessoal mais novo. Que deu quem escrevia Batman nessa época era o Dennis O'Neill, o Neil Adams, o Steve Englehart, o Marshall Rogers. Isso, acho que era o Steve Englehart. Preciso confirmar, mas é bem provável. Que é um pessoal muito mais preparado, né, cara? A galera chegou com uma mente mais inspirada pra o trabalhar. O médio completo. Eles quiseram resgatar o Batman daquele passado galhofa dele, né? Exatamente. Era necessário, né, cara? É, muito. Então, mas a história nos quadrinhos é que o Dick decidiu sair, né? Afinal, ele já tinha quase 18 anos. E aí ele passou a agir sozinho ou nos Titãs, né? Aí o Batman meio que ficou puto com isso. E demitiu ficou ele. Ficou com ciúminho. E demitiu ele, disse que ele não podia mais ser o Robin. É, isso aconteceu naquele Asa Noturna ano 1 do Jack Dixon também, né? É, isso saiu há pouco tempo aqui. Tira essa roupa, tu é moleque. Quando ele saiu da Mansão Wayne, ele tinha 18 anos. E aí nessa época que ele começou a namorar a Estelar, e aí ele foi de vez pros Titãs, né? É, aí foi nessa época aí, como ele saiu, ele ficou de mimimi lá, né, pros Titãzinhos amigos dele. Aí a Estelar ajudou ele, confortou ele, e ele acabou gostando dela, né? Aí acabou rolando, né? Não é pra menos, né? Viu o fruto e gostou da parada. Ainda bem, senão ele ia acabar igual o Batman. Legal que a primeira noite dele com uma mulher foi com uma alienígena, né, cara? Cara, isso é uma maneira de perder a virgindade, fala aí. Oh. Meio diferente, né? Você vai poder chegar pro seu filho alienígena e falar, né? Eu perdi. Uma mulher alienígena. Mas na raça deles, a mulher que fica por cima, né? Aí ia ser trocado. Aí, então ele ia chegar pro filho dele e falar, ó, como quando você nasceu, sua mãe me comeu. Foda que se a Estelar não gostasse, ela dava um soco nele e game over, né, cara? É, mas a Estelar, ela tem cara que é nervosa no negócio, cara. Ela gosta de ação, cara. É. Gosta do esporte. Que nem a Mulher do Coisa, né? Mulher do Coisa gosta de pedra, né? Caramba, porra. Você acha que a mulher é cega? Eu só tateio as coisas. É da revista do Quarteto que veio a famosa expressão de tirar leite de pedra, né? Demais. Ai, caraca. Então, a última aparição dele como Robin foi em 84, New Teen Titans 39. Mas aí, nisso, ele ficou meio sem saber o que fazer, né? Ficou meio perdido, ele acabou deixando a liderança dos Titãs com a Moça Maravilha. E aí ele foi até o Superman pra pedir um conselho. Que merda, né, cara? Quem vai pedir um conselho pro Superman, cara? É o cara mais viado do universo desse. Nossa, cara. É, aí ele fala do Asa Noturna pra ele, né? Que era uma história lá de Krypton, né? Ah, só pra contextualizar, ainda é o Superman que tá falando. Uma vez existiu um homem no meu mundo natal, séculos antes do meu nascimento, que perdeu sua família assim como você. Ele sonhava com justiça. Ele sonhava em ajudar os fracos e os comprimidos. Ele sonhava em mostrar que diziam dele. Ele usou seus talentos e habilidades para lutar por aqueles que não podiam lutar por si mesmos. Ele se tornou uma lenda. Ninguém sabe seu verdadeiro nome. Ele era emo. E era chamado apenas de Asa Noturna. Olha só. Parecia o Lima Duarte falando. Enfim, essa foi a história oficial, né? Isso, aí com essa conversa mole aí do Super-Homem, ele achou o nome, né? Sonoro, né? Asa Noturna, que é um nome maneiro, né? Pra você ver, né, cara? Em Krypton, que era uma sociedade utópica, tinha super-heróis, né? Que merda, né? Não, não tem nexo nenhum, né, cara? É, cara. É. O pior de tudo é que ele acreditou, né? Foi lá e assumiu a identidade. É verdade, cara. Se pau o Super-Homem, ele é que nem o Obi-Wan, ele é o conselheiro mentiroso, tá ligado? Só conta mentira pros caras. Deve ter pensado alguma coisa na hora, sabe? Pô, esse moleque tá mexendo o saco. Tem que pensar uma historinha aqui. Pô, mas esse nome de Asa Noturna é uma bosta, né, velho? Imagina na Torre dos Titãs lá, domingo à tarde, a galera comendo frango aí. O Ciborgue solta aquela piadinha de eu vou comer o Asa agora. Porra. Enfim, então como a gente já disse, né, nos anos 70 e 80, o Batman tava tendo um tom mais sombrio, né? E não tinha muito espaço pro Robin mesmo nas histórias. Então o Marv Wolfman começou a usar ele mais nos Novos Titãs, assim, mexendo um pouco mais no personagem, né, deixando ele mais maduro até. Então esse era um problema, porque não podiam mais levar ele de volta pra série do Batman, né? O cara já tinha 18 anos, né? Não fazia o menor sentido. Mas também o Wolfman, ele não podia mexer tanto no personagem, porque afinal ele era o Robin, ele era um personagem da revista do Batman. Então ele não podia mexer muito no Robin. Ele acabou mexendo mais na personalidade dele, né? Mais nele como Dick Grayson. Grayson do que como Robin. Até que o Jerry Conn, que era quem tava escrevendo Batman na época, deu carta branca pro Wolfman fazer o que ele quisesse. E foi aí que o Wolfman mexeu mais nele, né? Transformando ele em líder dos Titãs mesmo e tudo. Só que aí, um pouco tempo depois, a DC decidiu que queria voltar com aquela dinâmica pai-filho do Batman e Robin. Aí eles convocaram uma reunião. Nessa reunião tava o Doug Mantle, o Marv Wolfman, o Len Webb, o Jorge Pérez e o Dick Jordan. E a reunião era pra discutir o que eles iam fazer, porque tinha essa ideia, eles queriam trazer o Robin de volta, mas já não fazia sentido trazer o Robin adulto do jeito que ele tava, né? Então o Wolfman e o Pérez, eles deram uma ideia que eles consideraram absurda, eles acharam que nunca seria aceita, que era pegar o Jason Todd, fazer ele Robin e dar pro Dick uma nova identidade. Opa, mas peraí. O Jason Todd já existia? Cara, assim, eu não sei se ele já existia ou se eles lançaram a ideia ali na hora, mas... É, eu achei que ele tivesse vindo depois, pela ausência de um Robin, né? Não, ele existia. Ele existia, sim. Ah, é? Olha só, cara. É, pré-crise. A gente vai contar essa história depois. Então, era uma ideia absurda, porque ele já era Robin há 43 anos. Mas, surpreendentemente, os editores aceitaram, né? E foi o que aconteceu. Então, o Wolfman transformou ele no Asa Noturna e fez dele, tipo, uma versão do Capitão América pros Novos Titãs. Mentira, não tem nada a ver com o Capitão América. Claro que tem, cara. Não, mas o que tem de a ver, assim? Só que ele é um líder, pô. Só ele isso. É um líder. Ah, porra, ele usava mais de 3 cores no uniforme, tem tudo a ver. Pô, é, ele era líder agora... americano, só isso? Não, era só preta e azul. Não, o sistema de liderança dele era muito parecido com o esquema do Capitão América, assim. Ah, ele falava voz de Titãs? Não, ele falava Titãs Assemble. Não, ele servia a uma causa maior do que a própria... Era um acrobata também? Era, não. Era sim. Era, claro. Soldado, cara. Porra, não sabia disso não. Olha, a gente vai fazer um Comic Pod Capitão América? Com certeza. Porque... Isso aí eu vou falar. Vai falar sobre a vida dele por... Então, também. Justamente pra calar a boca do Kajima, porque deu pra perceber que ele não sabe nada. E isso foi uma coisa que foi explorada, porque a diferença entre o Asa Noturno e o Batman, porque o Asa, ele sabia liderar. Ele sabia liderar pessoas, ele era um líder. O Batman não, o Batman atuava sozinho. A época que ele liderou os Renegados foi um desastre. Ele não liderava direito. Ah, essa é a semelhança, o instinto de liderança. É. Não, mas como falaram, ele sabe lutar bem também. Como é que ela fez isso? Mas enfim, vamos falar sobre o... Jason Todd. O Robin que ninguém gosta. Eu resumo ele em 2 frases. Trombadinha que morreu apanhando o Coringa? Aí é uma frase só, cara. Ele apareceu nas histórias do Batman do jeito mais Rio de Janeiro possível, né? Roubando a roda de um carro, né? Tá, mas peraí. Essa daí é a origem dele pós-crise. Pós-crise, é. A origem dele na pré-crise era exatamente idêntica à do Dick. Eram pais acrobatas que morreram porque alguém sacaneou, cortou a corda, sei lá, deu rasteira neles no trapézio. Rasteira no trapézio é ótimo. E aí ele ficou nervosinho e eu quero fazer alguma coisa, vou dar bunda pro Batman, sei lá. É, bom, já que você começou com pré-crise, a origem pré-crise dele era que ele também era filho de acrobata, e só que aí quem extorquiu o circo foi o crocodilo. E os pais dele morreram comidos por crocodilos no zoológico de Gotham. Ah, meu Deus, cara. Que ótimo, né? Inclusive, essa história saiu naquele especial Batman 70 anos, número 1. Que é de chorar também, né, cara? É a prova cabal de que um Robin é desnecessário. Como eu tava falando, na pré-crise, quando o Jason surgiu, o Dick ainda era Robin. Então o Jason ficava lá no beco do crime, lá. É, ficava roubando rotas. O Jason era boneco inflável do Batman. Batman fez tipo uma sensação de atendimento, sabe? Secretariazinha lá, e tipo, eram os dois Robins. É, aquele que é o pobrezinho que não atende em casa, né? Ele era estagiário. Jason Todd trabalhava pro Exhibit, cara. Yo, dog, pimp my ride. E aí ele só virou o Robin depois que o Dick virou Asa Noturna. Ele ficou algum tempo sem ser nada, né? Mas essa origem pré-crise, ela foi publicada em Batman 357, de 86. Então depois a gente teve a crise, né? Daí com a crise é que foi mudar a origem dele. Aliás, vale destacar um detalhe interessante, que na pré-crise ele era um menino ruivo. Mas quando ele virou Robin, ele usou um Greci 2000 e pintou o cabelo de preto. Você não entendeu, é fetiche do Bruce Wayne, pô. Ele não gostava depois. Ah, certeza. Ele queria alguém que lembrasse. Então, você vê que ele não não gostava de loiro, né? O Macaulay Culkin não ia dar certo. Mas então, vocês lembram que eu tinha falado daquela história deles quererem trazer de volta a dinâmica pai-filho. E aí, por isso que eles colocaram o Jason Todd. Mas foi uma grande cagada, né, cara? Porque, beleza, a gente vai trazer a dinâmica pai-filho de volta com um filho teimoso, escroto. Trombadinho. Que não respeita, que não respeita o cara. Não, ninguém nunca gostou dele. Não, gostou. Porque assim, quando ele surgiu, ele não era desse jeito. Ah, sim, sim. É verdade. Ele era o Dick. Ele era o bandido Dick. Depois da crise é que deram essa personalidade pra ele. Mas do nada, assim, que ele começou a ser porra louca. Então, mas a crise, aí que tá. A crise, ela zerou os conceitos. Então você pode fazer o que você quisesse a partir dali, entendeu? Então, a história é o seguinte. Depois da crise, o roteirista do Batman, que já não era mais o Doug Monte, era o Max Allan Collins, ele chegou pro Dennis O'Neill e falou que queria mudar completamente o passado do Jason, dar uma nova personalidade pra ele, queria mudar tudo, aproveitar a crise pra mudar ele completamente. O Dennis O'Neill concordou e foi assim. Então eles fizeram a nova origem. Ele era um trombadinha, né? E o Batman, depois de uma vigilância noturna, ele foi de volta pro Batmóvel e viu um moleque roubando as calotas do carro, cara. E o Batman fez uma coisa que eu nunca vi ele fazer na minha vida, que é dar risada. Ele gargalhava, assim, ó. Parecia o esqueleto do He-Man, sabe, com o queixo mexendo assim. Risadinha escrota. Não, engraçado que o Batman levou ele pra uma escola pra garotos de rua, né? Que, na verdade, transformava os garotos em criminosos. Exatamente. Tipo, pior ainda. Precisa ver como é que o Batman era um bom detetive na época, né? Mas e aí o Jason depois foi falar com o Batman e isso, que a escola era, na verdade, pra criminosos. E aí ele ajudou o Batman a levar o dono da escola à justiça. Né? E aí ele passou a morar na mansão Wayne. Um novo menino para o Batman e o seu mordomo. Olha só. Como que ele conseguiu entrar na mansão Wayne? É, dando a bunda. Tá, mas como ele conseguiu persuadir o Batman a deixar ele ficar lá? Tudo bem. É, mas então, nessa época... Noite, beleza. Nessa época, o Batman não era o cara fodão que desafia as pessoas. Ele era um cara maneiro, ele era um cara legal, nice guy. Ele até ria, igual o esqueleto do He-Man, pô. Ou foi o Batman que convidou ele. Exatamente, foi ele que convidou. Ah, vai, venha morar na minha casa. Quevaria. Aí deu uma bala do tamanho de uma pistola pra ele. É que o Jason gostava de tomar leite. Tá, daí ele entrou na mansão e passou por um treinamento de 6 meses, né? Antes de agir como Robin. Nesse treinamento o Dick não participa, né? Não, só no do Tim, né? Não, nesse não. É, na verdade no pré-crise participa, né? Mas no pós-crise não. E aí ele descobriu que o Duas Caras tinha assassinado o pai dele. É, ele descobriu do nada, assim, né? Tinha um papel, aí eu matei seu pai. Não, não. Mas ele descobriu que o Duas Caras tinha assassinado o pai dele. E acabou prendendo ele junto com o Batman, né? E ele também participou dos Titãs algumas vezes, não muito, mas fez algumas participações Titãs. E era ele que tava durante a crise nas Infinitas Terras, né? É, mas o Dick também tava, né, como asa. Sim, sim, ele já era líder dos Titãs. Inclusive, ele usava aquela roupinha de Rick Martin lá, né? É sensacional. É, mantendo assim, né? Era o não se reprima, não se... Velho, na época ele saía dali e ia pro balada, né, cara? Ele precisava trocar de roupa, né? Não, cara, que isso, velho. Se fosse festa fantasia, ele já tava com a máscara mesmo? Também. Aquela máscarazinha de carnaval, né? Não entende. Pô, o Dick Grayson frequentava o Estúdio 54. Purpurina no cinto de utilidade? Vamos lá, né? Pô, vamos falar sério aqui. Cara, o Jason Todd era uma merda. Era uma merda foda. Muito foda. E alguns anos depois, né? Pouquíssimos, por sinal. Chegou o momento de decidir qual era o destino desse personagem. Cara, lento. Porque ninguém gostava dessa bagaça. Morte. A morte é o destino. É, assim, tipo, mudaram completamente a origem dele. E aí ele passou a ser odiado por todo mundo. Né? Então, o Dennis O'Neill, em toda a sua sabedoria, né? Ele já era editor das revistas do Batman nessa época, ele fez um... Ele, né, não, ele... não fala ainda, cara, mas essa é a morte mais épica dos quadrinhos, cara. Que morte mais épica, cara? É mais escroto, cara. Eu tô falando da ideia do cara de matar o cara com o pé de cabra, cara. Nossa, cara. E foi antes Half-Life, hein? Antes disso, cara, tem uma coisa importante, que ele matou um criminoso, né, assim. Ele desobedecia tanto, né, as ordens do Batman, chegou a ponto de matar o cara. Porque ele era muito impulsivo, né? Por ele ter sido esse trombadinha antes, ele não tinha muita a noção de certo e errado e não absorvia muitos valores que o Batman dava pra eles, assim. Ah, nem era só isso. O que o Batman argumentava é que ele não tinha aceitado ainda a morte dos pais dele, né? Então ele fazia tudo por vingança, né? O que é um problema, né? Porque na idade dele, sendo impulsivo assim, você pode ter ejaculação precoce, né, cara? Então esse cara, ele tinha matado uma mulher, esse criminoso. Felipe Garzonazzi. E aí, não é explicado muito bem, mas... Não é explicado muito bem. Ele sequestrou e levou ela ao suicídio. Sim, mas o que não é explicado explicado muito bem, é que ele caiu da varanda. E aí, assim, não tá claro isso, mas dá a entender que o Jason ou empurrou ele ou deixou ele cair sem fazer nada. É, deu uma banda ali, né? Passou o pezinho ali meio sem querer, né? Pô, dá um pulo aí. Olha, um disco voador. Então, aí a gente volta pra história da morte dele. Em 88, o Dennis O'Neill, ele teve uma ideia, assim, tinha algumas coisas na época que era votação por telefone. Então ele achou que seria interessante fazer uma votação por telefone. Não, mas a ideia não era essa ainda. Era fazer qualquer decisão, que ele ainda não sabia qual, uma edição editorial qualquer, mas que o público pudesse participar. Ele levou a ideia pra presidente da DC na época, que era a Jeanette Kahn. Essa é uma filha da puta, cara. Essa mulher é uma lazarena. Cara, a Jeanette Kahn e a Karen Berger são duas vacas lazarentas. Mas depois a gente entra nesses meandros legais. Ela disse pra ele que só valia a pena fazer isso se fosse alguma coisa significante, né? Não fazer por qualquer coisa. E aí o Dennis O'Neill achou que seria uma boa ideia usar isso pra resolver o problema Robin. É o problema Robin. Certamente já tinha se tornado um problemão a essa altura do campeonato. É, porque ele falou se era pra matar o Robin ou não. Pois é, exatamente isso. Aí se desse não, ele ia matar de qualquer jeito, sabe? Ele ia dizer que foi sim o resultado. Não. Ele já tinha uma página pronta do Batman recuperando ele vivo. É. E a ideia era que se ele não morresse, eles iam mudar a personalidade dele. Depois do acidente, ele ia mudar. Ah, ele tipo... Ele ia ver, eu podia ter morrido, eu vou mudar. eles escalaram Jim Starlin pra escrever, o que já dá crédito pra história ser uma merda gigantesca. Ah, que isso, cara. Como se não bastasse, ainda puseram o cara pra desenhar. Ah, não, ele não desenhou, não. Foi o Jim... Você tá escrotizando demais, cara. Foi o... Muito ódio no seu coraçãozinho. É, ele é peludo, não depilei ainda. Foi o Jim Aparo que desenhou, que é um cara... Ele desenha bem, mas ele tem um problema sério com rostos, que todo mundo é igual, mas... Enfim. Não, as capas dessa revista sensacional, né? Como não, é mas que as é? Capas não são dele, né, cara? As capas são do Mignola. Não, é do... É sim, cara, é do Mignola. É. Eu sabia que era daquele cara, Salbucema. Que Salbucema, cara? Você tá louco? Salbucema é horrível, cara. Eu odeio Salbucema. Horrível, cara. Meu Deus, cara. Foi o Mike Mignola que fez, cara. Então, é claro que como toda história que teoricamente terá uma importância editorial pro Batman, eles têm que dar um jeito de colocar o Coringa e o Super-Homem, né? Sempre. Tem que estar lá de algum jeito. Então, na história, olha só o tamanho da conveniência. O Jason desrespeitou o Batman mais uma vez numa missão, e aí o Batman fica puto, e você não vai mais ser o Robin, você é viado, e o caralho é quatro. Aí ele sai andando por uma rua com a mão no bolso, melhor estilo, estou depressivo, né? Sou o emo. Tocando a musiquinha do Hulk, né? É, a musiquinha do Hulk. Pensando, né? Sei, Batman, filha da puta, meu mentor lazarento, ele abre a boca, a pica entra, e não sei o quê. Aí tinha uma velha gorda na janela e falou, aí, eu te conheço. Eu conheço seu pai e sua mãe, eles deixaram os bagulho aqui, você quer pegar de volta? É tipo assim, né? Acontece tudo numa conveniência inacreditável. É, foi lá ver a sofarinha, pedra, né? E um pinto postiço do coisa, né? Aí ele achou umas fotografias antigas dos pais dele e tal, e achou uma certidão de nascimento dele, e que tinha o nome pera aí, da... Peraí. Mas no universo pós-crise, os pais dele morreram como? O pai dele primeiro tinha abandonado ele, depois foi morto pelo duas caras. A mãe dele morreu doente. Só que aí ele descobre que a mãe que morreu não era mãe de verdade. Não era mãe biológica. Exatamente. Ah. Ele veio na certidão que tinha outro nome, não era o nome da mãe que ele conhecia. Então ele começou a imaginar, nossa, minha mãe está viva. Então, como, né, eu fui adotado por um ricaço, eu vou usar a grana dele pra sair atrás dela. Aí pronto, ele vai pra Etiópia, cara. Claro que um menino de 12 anos pode pegar o dinheiro do cara sem ele saber. Tem 12 anos e não tem autorização nenhuma pra isso, né? É tudo muito conveniente. Mas enfim. Oh. Você nunca viu Esqueceram de Mim, não, cara? Aí ele vai pra Etiópia, ele dá comida pra galera lá e tal. E aí, ele, na verdade, só eram três nomes, né? Que junto com a certidão do nascimento, ele tinha achado uma agenda do pai dele, que o nome começava com S, né? E aí ele foi na letra S na agenda e tinha três nomes, que era a Lady Shiva. Não, conveniente, né, cara? Que é o fim da picada. É o fim da picada. Selina Kyle. O pai dele tinha o telefone da Lady Shiva. Tinha. Mole. Pode chorar, né, cara? E é interessante que você descobre também que ele anotava os telefones com o sobrenome primeiro, porque Lady Shiva tava no S. Mas Lady não é o nome dela, é. O nome dela é Lady Sheila. Sheila Carvalho. Sheila Sandra. Aí na Etiópia, lá, sei lá, Satânica Pandemônio. Não, você não é minha mãe. Depois ele vai pra... Quando que ele vai mesmo depois? Alguém lembra? Eu lembro, eram três países, mas eu esqueci. Eu sei que quando ele chegou lá, a mãe dele deve ter imaginado, filho da puta, como é que ele me achou aqui. Nesse meio tempo, o Coringa fugiu do Arkham, né, pra variar, né? Sempre, né? E olha só, em plena Guerra do Golfo, né? Então o Coringa vai negociar mísseis com terroristas do Saddam Hussein? Do Saddam Hussein. É, com o Mr. Echo, né, na Etiópia. O Mr. Echo da Nigéria, cara. Foi uma piada, cara. Eu não sei de onde é o Mr. Echo, eu não assisto o Gorge. Cara, quando você contar uma piada, você fala pra gente rir, porque tá foda, assim. E aí o Batman resolve investigar essa suposta compra maluca, que é lógico que o Batman ficou sabendo, né? Aí ele vai pra Etiópia, que a gente não sabe se é a Etiópia, mas por via das dúvidas é a Etiópia. Se não for, é o Zimbábue. ou o Uzbequistão. Ou qualquer lugar da África, né? Não, o Batman investigar a compra é foda, né, cara? Porque ele vai lá ver lá 1000 metros de corda, né? 10 motores para o Batman. Ele viu o nome Jack Nicholson lá e falou, ah, é o Coringa, né? Depois você fala das minhas piadas, filho, né? Bom, de qualquer forma, seja lá em que país o Jason tava, o Batman vai pra esse país e eles se encontram. Olha que coisa fantástica. Não, o país pequeno, se encontrando. E aí o Batman fala, não, eu vou te ajudar a encontrar sua mãe, a Sandra. Aí eles vão pra outro país lá, sei lá eu que porra de lugar que é. E onde eles encontram a Lady Shiva. E a Lady Shiva tava fazendo qualquer coisa fora da lei, mas o Batman não impede, porque a gente tá procurando a mãe do cara. Ele não pode fazer duas missões ao mesmo tempo. Não tá a serviço, né? Não, ele não mastiga chiclete e anda ao mesmo tempo. Não, ele prometeu ele mesmo que ele ia colocar o uniforme no final de semana. Pô, mas todas as mulheres que o pai dele conhecia com S estavam fora do país, né? Não, e estavam todas ali no Oriente Médio, na África ou qualquer lugar próximo. Assim. E aí eles vão pro terceiro país, que sei lá eu que diabo que é. Brasil. Por ver das dúvidas, Brasil. Por ver das dúvidas é a Etiópia também. E aí eles descobrem a mulher, e ela era assim, a mãe dele. E ela tava trabalhando pro Coringa comprando míssil. É de bebê, né, cara? Que coincidência, né? Ela viu o Jason assim, ah, eu vou ali comprar um cigarro, filho. Você espera que nunca mais voltar. Eu vou pegar o troco em bala. Que pariu. E essa parte aí, não lembro o que acontece, dá um flash de memória e o Coringa mata ele de pé de cabra. Mano, na verdade não mata, não chega a matar ele. Ah, é? Ele é tão bucha que ele sobrevive à porrada do pé de cabra. E depois ele morre com uma bomba e depois cai um piano e uma bigorna na cabeça dele. Não, mas a história é que no final de Batman 427, tem a explosão. E aí na página seguinte tinha dois telefones, e aí dizendo, Robin vai morrer porque o Coringa quer vingança, mas você pode evitar isso com uma ligação? Você escolhe o final. Hoje, depois de Linha Direta, você decide. Eu juro que eles fizeram um 0900, que é pago, né? Que é pra ganhar uma grana em cima da galera ainda. Então, mas aí, como a gente disse, tinha duas edições preparadas, né? Uma que ele morre e outra que ele sobrevive. E a morte dele ganhou por 28 votos de diferença. E aí rola um boato, né? De que quem fez a diferença foi um cara que programou o computador dele pra ligar a cada 90 segundos durante 8 horas pra ele morrer, né? Morra, não, filha da puta! Quantos anos você tinha na época, filho? Quantos anos você tinha na época que você fez isso? Que ano foi isso mesmo? 88 ou 89? 89. Eu tinha 3 anos, cara. Pô, é um prodígio da computação. Você vê, né, cara? Com 3 anos eu já tinha ódio no coração, né, cara? É, essa história da morte dele saiu entre Batman 423 e Batman 428. E aqui no Brasil saiu um especial pela Editora Abril. Não, aqui no Brasil a Editora Abril cansou de publicar, né, cara? É, cara, bastante. Umas 3 que eu me lembro. É, foram 3. Tenho quase certeza, cara. Foi um DC especial depois da crise. Foi o melhor de Batman também, não foi? É, isso mesmo, melhor de Batman. Que eu tenho esse formatinho. De novo depois, isso, aí depois, pouco antes da DC ir pra Panini, eles publicaram ela em formato americano. É, mas foi na época que a Abril perdeu a Marvel, então eles estavam lançando 1 milhão de quadrinhos nas bancas. Exatamente, saiu o Cavaleiro das Trevas e tal. É. E pelo que eu me lembro, eu não sei, mas parece que a Panini vai publicar de novo. Vai sair agora na Bienal do Rio. É. Então, depois da morte dele, né, o Batman ficou de mimimi lá, né, todo aflito. Ele superou isso com a ajuda do Superman, do Asa Noturna e do novo Robin, que seria o Tim Drake, pra confortar ele, né, e tal. Não, mas essa parte aí do Batman, aí, depois que da morte do Robin, aí, ele fica muito violento. Ficou nervosinho, ficou... Cara, ele ficou com sentimentos à flor da pele, vamos dizer assim. Eu quero fazer uma parte aqui, E nessa época, em 87, não sei, acho que se o Vlad souber, ele me corrige. Saiu o ano 2 do Batman. Foi nessa época aí. E o Batman, ele usa armas, cara. Foi escrita pelo Mike Barr, o cara do Camelot 3000 lá, sabe? Sim, ele que escreveu, e o Todd McFarlane, que na época era um mero desconhecido, que desenhou. Pô, mas isso foi depois do ano 1 do Frank Miller? Sim, foi depois do ano 1 do Frank Miller. Sai a tal Joe Shill, mas não tinha bala. Então, depois da morte do Jason, o Batman colocou lá na Batcaverna aquele memorial lá com o uniforme dele, né? Todo mundo conhece. E tá lá até hoje. Cara, eu acho que o retorno dele não merece nenhum comentário, né? Então vamos passar pro próximo. Não, merece, claro. Foi um dos mais ridículos, cara. Ele é meio que um sócio do Asa Noturna, né? Então, isso é um negócio curioso. Ele é um dos mais ridículos. Talvez o mais ridículo de todos. Mas é um dos mais bem desenhados que eu já vi, cara. Porque o Doug Monkey é foda, meu. Ó, eu acho que, em silêncio lá, o Jeff Loeb já quis trazer ele de volta, cara. Mas não deixaram. Não. Não foi isso, não. Inclusive, eu acho que ele já tinha ideia, cara. Não tinha. Eu até escrevi uma matéria sobre isso. O Loeb não queria trazer ele de volta, mas o Judge Winnick teve a ideia por causa do silêncio. Judge Winnick merecia levar 50 chibatadas. Ele merece o troféu joinha por tudo que ele fez, porque ele só faz merda, né, cara? É um bastardo. Ele fez umas histórias de maneiras do Arqueiro Verde. É, do Arqueiro Verde, é verdade. Elas são legais, mano. Tem razão. Vou dar um crédito pra ele, vai. Só isso, né? Só isso, é. Parou aí também. Marcelo, acho que você e o Vlad devem conhecer, cara. Aqui no Brasil mesmo foi a editora Panini que publicou. Tem uma história aí que... de umas batalhas judiciais aí que acusam o Bruce Wayne de matar o Jason Todd, né? Foi publicado aqui no Brasil. Não sei, cara. Não cheguei a ver isso aí, não. Então, porque é que... tanto é que eu me lembro dessa história aí que a Bárbara chega na caverna, detém um entregador de pizza que chega junto também, ele entrega um mandato judicial, cara. Nossa, que coisa escrota, cara. É. Mas vem dentro da pizza? Tava dentro da pizza, porque eu não tava conseguindo entregar. Mas... ele falou, é pizza de alho. Ele abriu, viu o mandato lá, era pizza de caralho, né? Na bunda dele. É metade calabresa, metade mandato judicial. Então, nessa história aí mostra aí que eles estão tentando jogar a culpa da morte do Jason Todd nas costas do Bruce. Ele acaba se esquivando disso daí, mas mostra aí que... mostra um flashback da Batgirl e do Robin. E mostra no final da história o Jason Todd fumando, cara. Tá com um cigarrinho do bolso e começa a fumar lá, cara. Olha só. Você vê, isso foi antes do retorno dele, cara. Tem que achar essa revista. Procura aí, cara. Se achar, manda pra gente. Foi publicado nesses formatos. Foi por perto desse arco. Ó, aqui diz o seguinte: a primeira dica de que o Jason Todd poderia estar de volta veio no lançamento da série Silêncio, Jeff Loeb e Jim Lee, em um dos últimos capítulos da saga, quando a dupla de criadores brincou com o misterioso vilão Silêncio, dizendo que ele seria Jason ressuscitado. No capítulo seguinte, foi revelado que tudo não passava de um chiste do cara de barro, sob o comando de Silêncio do Charada. Na época, o Loeb falou o seguinte: eu sempre gostei do Jason, da ideia de que o Batman teria um Robin que morreu em serviço, além de ser a coisa mais dura que o Bruce enfrentou em sua vida como Batman. Mas Silêncio não era sobre Jason. Entretanto, se alguém quiser trazê-lo de volta, isso serviu pelo menos para abrir as portas, então eu acho ótimo, né? Foi o que ele falou, só isso. Aí, 2 anos depois que acabou o Silêncio, o Judd Winnick, né, pegando esse gancho aí, fez essa bagunça toda aí. Ó, sobre isso daí, o que a gente pode falar? Que quando ele voltou, não foi explicado quando ele voltou, só foi explicado no anual do Batman, né? Isso mesmo. E... bom, era melhor que não explicasse, né, cara? Pois é. Porque foi uma das coisas mais sem sentido que foi explicado, foi o seguinte: o Super Emo Prime, no seu momento de fúria, ele começou a bater nas paredes da realidade que ele tava confinado lá. É de chorar. Ele alterou, né? Ele alterou a realidade, né, cara? Tá certo. Ele fez as pessoas... eu também altero a realidade toda vez que eu deixo uma bomba atômica no banheiro. Santa cuca sua! Eu não poderia ter pensado melhor, Robin. Depois da morte do Jason, o Batman ficou nesse momento porra louca e apareceu o Tim. O Tim apareceu do nada em termos, né? Foi jogado lá no meio das histórias e começou a perceber que o Batman tava agindo muito violentamente. Não, mas calma aí, né? O Tim, ele tava presente quando os pais do Dick foram mortos. Ele tava assim. Ele tinha aparecido em flashback antes, né? É. Isso que não bate, porque assim, quando os pais do Dick Grayson morreram, o Dick Grayson tinha 8 anos. Então que idade teria? Pois é, cara. Não faz o menor sentido. O Dick tinha 9 quando os pais dele morreram. E ele passou a ser Asa Noturna com 18. Então aí já são 9 anos. Bota mais um ou dois aí pro Jason. É 11 anos. 11 anos. E o Tim Drake era um adolescente quando assumiu a capa de Robin. Se ele assumiu quando eu tinha 12 anos, vamos supor, ele tinha um ano no assassinato dos pais dele. Não, pô, mas ele já deve ter uns 17, 18. Não, não, que isso, cara. No máximo 15. Ah, tipo, ele devia ter o quê? Uns 3 anos? É, por aí. É? Como é que ele ia lembrar dos fatos, né, cara? Apesar que uma morte marca muito a pessoa, né? Ele é um menino prodígio, ele tem memória boa. Mas enfim, a história é que ele tava lá no circo, e aí ele viu o Batman confortando o Dick. Ficou com inveja. Pô, cara, é padrão? Todo mundo que é Robin tem que vir no circo? Tá, é isso que eu ia falar. A história do Batman é um circo mesmo, né, cara? Ele tem que ser um palhaço pra ser Robin. Então, aí, alguns anos depois, ele viu o Batman lutando junto com o Robin na televisão contra o Pinguim. O que não tem o menor sentido, né, cara? Porque todo mundo sabe que o Batman foi considerado uma lenda urbana dentro de Gotham City por anos. Como é que ele apareceu na TV, cara? Era na época do Joseph Schumacher, pô. Credo. Ele assistiu lá no cinema. Mas enfim, cara, ele viu o Robin dando lá um salto mortal carpado, Ariane dos Santos lá. Maravilha, hein? E aí ele viu que era o mesmo salto que o Dick tinha feito lá na apresentação, que ele morreu. É, ele ligou 2 mais 2, 5, né? E aí ele deduziu que ele era o Robin, e não foi difícil a partir daí achar que o Bruce Wayne era o Batman, né? Eu acho que já é no mesmo quadrinho, inclusive. É, mas isso que é foda nessa história, né, Bomba? Se um garoto teve esse raciocínio, por que um super vilão não ia ter também? Daí depois ele adivinhar toda essa identidade secreta, e ele viu que o Batman começou a agir sem o Robin, né? E começou a agir muito agressivamente, tanto é que já tava rolando até uns boatos lá em Gotham, lá, que ele tava agindo muito mais violentamente do que antes, né? O engraçado dos três Robins, né, cara, que as origens deles são ligadas com duas caras, né? Porque o Tim, quando vestiu o uniforme, ele lutou contra também os duas caras, né? Ele viu que o Batman tava violento, não sei o que e tal, e aí ele foi falar com o Dick que o Batman precisava de um Robin. É, essa era a teoria dele, né? Só que é claro que o Batman não aceitou ele como Robin. E aí teve essa história do duas caras que prendeu o Batman na Asa Noturna, e o Tim e o Alfred, né? O Alfred ajudou o Tim a salvar os dois, né? E nisso ele usou uma roupa de Robin lá. Aí depois disso que o Batman aceitou que ele como novo Robin, mas só depois de passar por 1 milhão de treinamento. Eu sei porque a origem dos Robins está ligada aos duas caras. Por quê? Lá vem piada. Ele tá desde aquela hora elaborando a piada. Vai, fala isso, ficou quieto durante muito tempo, cara. Porque ele tem duplo sexo. Carlos Alberto. Então, a primeira aparição dele como Tim Drake foi um flashback em Batman 436 de 89. E como Robin foi em Batman 457 de 90. Foi um bom tempo antes de ele começar mesmo como Robin. Eu lembro que essas histórias dele antes de ser Robin estavam saindo aqui naquela Batman que a Abril publicava em formato americano. Isso, isso mesmo. Um pouco antes, saiu na revista Novos Titãs. Porque na época o Batman não tinha revista mensal. É. Caramba. Não, cara. É verdade. Aí ele ganhou essa revista em formato americano, que era um raríssimo, né, a revista em formato americano pela... É, acho que só ele, o Monstro do Pântano e os Caçadores, né, que tinham, né, formato americano. Eu acho que só. Mas o que eu acho maneiro dessa época aí é que tem alguns roteiros do Alan Grant, né, cara, que é um cara que manda bem. Aquele cara... Provavelmente por isso que é que essa temática do fim dos anos 80 do Batman ficou mais adulto, né, ficou mais dark, ó. E aí, quando ele virou Robin mesmo, que ele teve uma minissérie pelo Chuck Dixon, que ele enfrentava lá a Lady Shiva, e o... Ele é o Rei Cobra. Porque a Lady Shiva tem S, né, no sobrenome dela. Não, ali, essa minissérie que o Dixon escreveu é muito boa. É, na verdade, os dois têm S, né, cara? Porque é King e Snake. Mas essa mini é muito boa, cara. É boa, é legal mesmo. E aí, a mini funcionou, e aí ele ganhou uma série mensal, né? Ele já começou como Robin com uma série mensal. Não, você tá louco, cara. Foi logo depois dessa mini. Acha, velho, não foi não, cara. A revista mensal do Robin começou na época da Queda do Morcego, cara. Não, foi muito antes. Foi sim, cara. Fato pé que foi, cara. Oh. Se você olhar no checklist da Queda do Morcego, tem até lá, Robin número 1. Pô, então foi outra minissérie que ele enfrenta o Coringa. Ah, essa daí é a segunda. Existe Robin 1, que é a primeira minissérie, Robin 2. 2, saiu algum tempo depois, que é a segunda minissérie com o Coringa. Aí depois saiu a Robin 3000, que... whatever. Mas eu jurava que isso era uma série mensal dele. Não, não é não, cara. Ah, então foi outra minissérie, mas também foi muito boa. Ah, sim, sim, concordo. Mas aí, posso dizer que o Jim, ele é o melhor Robin, cara, que já foi criado. Então, mas sabe qual é o problema? Eu acho que não é que ele é o melhor, eu acho que ele foi o primeiro que teve chance de ser bem escrito. Porque ele focava no lado de detetive, né? Ah, mas não só por isso, assim. Acho que o primeiro tava lá na década de 40, de 50, que você não existia muito aprofundamento nas histórias. Era uma coisa muito mais simples, né? Depois, quando veio o segundo, quiseram fazer um moleque penteiro que não deu certo. Aí, no terceiro, eles tinham que pegar uma galera com umas ideias melhores pra fazer o negócio funcionar, senão ia ser outro que ia pra vala, né, cara? É, é. Eu acho que foi bem isso mesmo. Ele foi o único bem escrito, né? Como falou no começo aí do cast aí, o Chuck Dixon fez um trabalho muito bom com ele, cara. Fez. Como poucos fizeram. É. Quem coordenou o design do novo uniforme dele foi o Dennis O'Neill, né? Ah, sim. Isso é um detalhe muito interessante, né? Finalmente ele não usaria mais sunguinhas verdes. É. Pô, que maneiro, cara. Ele diz o seguinte, que o uniforme antigo tava muito datado, né? Ele queria um uniforme mais moderno e mais apropriado pra um adolescente, né? Do que pra uma criança. É, ficou legal, porque não é simplesmente colocar uma calça, né? O uniforme ficou meio high-tech, ele usa bota de coturno, ficou um negócio mais sombrio. Eles estavam na era dos computadores, né? Tava no início. Então eles colocaram vários gadgets na roupa dele. Isso. Tim Drake, tanto que ele era um hacker, né? Ele, isso, exatamente. Ele é o cara da tecnologia. Na revista, no formatinho que saiu do Batman aqui, ele sempre tinha, por vezes, ele sempre substituía o Oráculo, né, cara? Quando o Batman pedia informações, né? Sim. Era mais sim, legal, exatamente. Cara. Então, ele... outra coisa diferente dos Robins é que os pais dele estavam vivos, né? Yeah, vivos e eram falando... vizinhos. É, e eram vizinhos do Batman. Ah, é, ó. O Batcaverna tinha um acesso pra casa dele, cara. É, que coisa, né? A mãe dele tava viva? Então, a mãe dele, eu não lembro se ela morreu ou se ela apareceu um pouco de tempo viva e depois morreu, sabe? Não me recordo direito. Mas o pai dele perdurou um bom tempo aí. O pai dele tava em coma, né? Teve uma época lá que ele ficou em coma. Não, no início dele, como Robin, cara, ele era mó largadão. Tipo, os pais dele viajavam pra África, Europa, e deixavam ele lá, cara. É, cara. Deixava ele lá sozinho, lá, cara. Sozinho, um ricaço morando do lado, né? Você sabe que o ricaço foi chamando com a balinha. Ah, aconteceu o que aconteceu. Tava os pais dele lá em Palm Springs junto com a galera do Porks, né? Uma outra coisa interessante do uniforme dele é que ele finalmente fizeram uma coisa inteligente e botaram a capa dele preta, né? É, só do lado de fora, né? Do lado de fora, pelo menos, né? Não, mas eu concordo. Tinha um personagem muito maneiro mesmo. Finalmente um Robin que deu certo. É. Assim, o uniforme dele foi um pouco inspirado no filme do Batman de 89, que o Batman usava aquela armadura cheia de apetrecho lá. Sim, é verdade. Depois isso foi acontecer com o próprio Batman. É, mas não durou muito. Era o Kelly Jones que desenhava, né? É. Pô, eu detestava o Kelly Jones nessa época. Que isso, cara? Hoje eu gosto dele, mas nessa época eu odiava ele. Nossa, ele tem um estilo muito sombrio, velho. Muito macabro o desenho dele. E ele desenhava Sandman, cara. Ele desenhava Sandman? Opa, por várias edições. Eu lembro que ele fazia um chifre da máscara do Batman maior do que a cabeça dele. Nossa, cara, isso era muito bizarro, cara. É verdade mesmo. Mas era bacana, ele era tudo sombrio. Você literalmente não via ele aparecer nos quadrinhos. Assim. De repente o cara tava ali, né? Era igual um ninja, que nem a gente viu no filme depois. Né? É. Era um pouco mais realista, né? O problema é que ele ficou muito sombrio. Sombrio até demais. Então, fatos importantes aqui que vale mencionar é que ele fundou a Justiça Jovem, né, junto com o Superboy e o Impulso. E o aquele ciborgue lá da Liga da Justiça. Ah, Tornado Vermelho. Tornado Vermelho, pichado no peito dele, odeio o Hanson. É verdade. Ah, foi isso mesmo. Caraca, a Justiça Jovem era uma revista muito maneira, cara. Era do Peter... Cara, é isso que eu ia falar, era do Peter David. O cara mandava bem demais. E não se foi publicado no Brasil, isso que eu fico mais... Não foi, cara. Foi. Não foi. Não, publicado. Pouquíssimas edições, cara. Eles publicaram o primeiro arco e depois pararam. Era o primeiro arco daquela guria lá que era feita de fumaça lá e depois parou de publicar. Cara, eu me amarrava na Justiça Jovem. Eu não sei se vocês sabem disso, mas uma história da Justiça Jovem, aliás, em duas, se não me engano, aparece a versão jovem do Super Gêmeos, cara. Aparece, né? Ui. Pô, é verdade. Como é que é? É Zangena, né? É. É, aparece uma versão moleque dele. Parece o Lobinho também, né? Isso, o Lobinho foi escroto, cara. Que é o próprio Lobo em... É, fizeram uma maluquice. maluquice com ele lá. Virou criança. Uma criança porra louca, né? E aí depois juntaram a Justiça Jovem com os Titãs, né? E aí quando os membros mais antigos dos Novos Titãs saíram, ele virou o líder da equipe e tá até hoje, né? Mais recentemente, né? O pai dele acabou morrendo em crise de identidade, né? É, mas antes disso, ele tava em coma, né? Eu tinha falado. E aí ele despertou do coma, casou com a fisioterapeuta dele. É, tá certo, é isso mesmo. Tirando um atraso total, né? Até porque fisioterapeuta geralmente são gostosos. Olá, enfermeira. Olá, enfermeira! Então, aí o pai dele despertou, né? Do homem e tal. Aí ele tava em casa. Daí ficou difícil pra ele esconder a identidade secreta, né? O pai dele lá. Daí, o que aconteceu? O pai dele acabou descobrindo e proibiu ele de ser o Robin. Como assim? Não, simplesmente ele não ia sair mais à noite, né? Você não vai sair não, hoje à noite. Ele simplesmente aceitou, cara. Tipo, como assim? Você não vai ser Robin? Ah, tá bom. É, mas nessa época ele já tava numa situação de merda também. Tinha aquele rolo com a Stephanie, tinha aquela outra mina que tinha morrido lá nos Jogos de Guerra. Não, Ian, não tinha morrido ainda. Ah, não? Não, porque ele namorava a Stephanie na época, né, a salteadora. E aí, como ele deixou de ser o Robin, ele passou o manto pra ela. Personagem bucha também, né? Não, cara? Mas ele já ele já tinha o rolo com aquela outra mina, que era filha de mafioso, né? Não, mas isso foi bem antes, cara. Bem antes. Foi na época dos Jogos de Guerra. Ah, tá. Enfim, a história é que ele deixou de ser Robin, ela passou a ser a nova Robin. Uhum. E aí, depois o Batman demitiu ela, e ela mudou a história dos Jogos de Guerra e morreu no final da saga. Isso. Então, a Stephanie acabou morrendo, né? O pai dele também morreu, o pai do Tim também morreu durante a crise de identidade. Depois, na crise infinita, o Superboy, que era o melhor amigo dele, morreu. Então, isso. Coitado dele, né? É, daí ele passou a usar o uniforme vermelho e preto em homenagem ao Superboy, né? Não, em homenagem ao Flamengo. Mas aí depois o Bruce adotou ele como filho. Ah, lógico, né? Bruce adota todo mundo, né? É, ele lógico. É um paizão, né, velho? Ele quer comer as criancinhas, cara. É o Michael Jackson da galera. Não, é tipo Godfather. Tudo está roubada. Bom, aproveitando o gancho da Stephanie mesmo, você curou os fotos. Bom, quando o pai do Tim proibiu ele de ser o Robin, ele largou o manto, adivinha quem substituiu? Sim, aquela loirinha chata que ficava no pé do Robin pra ele catar, mas ele não catava, né? Porque vocês já sabem, né? Batman não deixava ele fazer isso. Porque ainda. Ele gostava do Superboy, né? isso precisa, é uma coisa que precisa ser dita, precisa ser registrada aqui nesse podcast, que o Tim Drake e o Superboy têm um caso de amor que eu nunca vi igual. Se você ler Novos Titãs, do Geoff Jones, que é a fase que mais explorou esses personagens aí, você tinha uma revista de 25 páginas em que 18 era de diálogos do Tim com o Superboy só reclamando da vida um pro outro. Cara, é de uma viadagem. Pô, mas o Superboy namorava a Moça Maravilha. Okay. Ah, cara, as fachadas são necessárias, né, ué? Você já ouviu falar em bissexualidade? É, preconceito e tal. Não, mas na boa, eu vou registrar outra coisa importante aqui nesse podcast. Esse. Que a fase do Jones nos Titãs é muito boa, cara. Vale a leitura. Muito, muito boa. Depois caiu absurdamente, né? É, infelizmente caiu, entrou no... Acho que é o mal do Jones, cara. Ele fica muito tempo numa parada, começa a cair, né, meu? Por isso que Blackest Night é uma merda. Veremos. Anyway, né? Então, por que ela foi demitida pelo Batman? Porque ela fez merda. Não tava preparada. Ela fez merda. Tinha uma missão lá que ele tinha... Ah, cara, eu não vou lembrar o que era, mas ele mandou ela não fazer, ela pegou e fez e deu cagada. Não, eu acho que eu me lembro, tipo, eles estavam num trem preso lá, alguma parada assim. O quê? Ela estava no metrô lá, alguma coisa. Num trem, cara? Ah, metrô, sei lá, enfim. Ele mandou não se envolver na luta lá, ela foi lá e se envolveu. Ah, era isso mesmo. Ela conseguiu salvar a vida dele, não foi isso? É, ela salvou, mas ele não tá estressado. Ele falou... Ah, ele não gostava de mulher, né, cara? Vamos ser sinceros. Ah, não, é verdade, eu concordo. Concordo plenamente, é viado. E ele nunca gostou da salteadora, né? Não, ele sempre falava que ela não era a mulher certa pro trabalho. É, ele colocou ela como Robin muito a contragosto, né? E isso aí foi um negócio meio caído, né, cara? Porque a Stephanie virou Robin, mas ninguém deu ela na mão do desenhista pra fazer ela gostosa, né? Colocaram um desenhista merda pra fazer a história. É, literalmente desenhava o Robin. Robin com uma peruca loira. Pode ver. Cara, ficou muito escroto, cara. Ah, mas por que que ela tinha que ser gostosa? Que show. Porra, ela tem cara de atriz pornô, pô. Ah, mas ela era aquele cara fodão, né? Mestre dos pistos. Uma imitação barata do charado, né? Nossa, é verdade. Que merda foi aquela, né? Aí a salteadora, em toda a sua inteligência, ela achou um plano do Batman, né? A La Morrison, né? Quem não lembra disso? É verdade mesmo. Liga da Justiça Feelings, que ele acha um plano lá de tomar todo o controle da cidade, causando uma guerra de gangues, né? É, a ideia era fazer todos os gangues se reunirem num lugar só, e aí iria chegar o Fósforo Marlone e ia propor alguma coisa que ia juntar todo mundo, ia acabar com... Enfim. É. Só que aí ela juntou todo mundo e ficou esperando o Fósforo Marlone aparecer lá. Só que ela não sabia que o Fósforo Marlone era uma identidade do Batman, na verdade. Então ele não apareceu, obviamente. E aí todo mundo começou a se matar ali, né? Que maravilha, né? E jogou a cidade numa guerra de gangues, né? Que depois, mais tarde, por consequência disso, ela acabou morrendo, né? Ela fez a cagada, ela se ferrou. Quem matou ela foi o Máscara Negra, que foi o novo chefe do crime depois dos Jogos de Guerra. É. Ele matou ela porque ele queria informações dela, né? Que informações eram essas? Não. Ele matou ela porque ele é evil. É, a máscara dele é preta. Ele é malvadinho, né? É evil. Não, mas ele acabou matando ela porque ela não tinha muito sentido ficar mantendo ali. Não, peraí. Agora eu li uma coisa que eu fiquei com interrogação na cabeça. Após uma luta, ela enfraqueceu. A luta com Máscara Negra, né? Ela ficou fraca, mas escapou dele. Aí depois, em seguida, ela faleceu na clínica da doutora Leslie Thompson. Isso. Devido aos ferimentos da luta com ele. Isso. Então, teoricamente, ele matou ela mesmo, ela morreu com os ferimentos. É, os ferimentos que ele não morreu, né? Ela não morreu, né? Discussão filosófica. A Steph morreu enquanto o Batman estava ao seu lado no quarto. Sim, mas ela tinha sido ferida pelo Máscara Negra, né? Ela morreu por causa disso. Mas por incrível que pareça, ela é uma personagem bacana, né? Também funciona bem nas histórias. Cara, esse retorno... Não, eu também não gosto dela, mas esse retorno dela foi ridículo, cara. Você vai ter que concordar agora, cara. Eu acho que vocês são todos ranzinzas, chatos. Ah, não. Sério, olha quem fala. Oh, como assim? Você falar que não foi ridículo esse retorno, cara. Porra, cara. Tipo... Depois de um cara que deu soco na realidade, eu não duvido mais nada. Não, mas o Batman esconder ela porque ela tá... É a Leslie. Foi a Leslie... A Leslie Nielsen que escondeu. Pô, até hoje eu não entendo dessa mulher na cronologia, cara. Isso aí é caído mesmo, cara. Eu concordo. Essa mulher é só... Eu não entendo ela, cara. É, não dá pra entender por que ela tá na cronologia. Ah, cara, ela é a médica que cuidou do Bruce quando ele era criança e que discorda de tudo que ele faz. É, mas a velha chata. Mas foi a melhor amiga dele. O Alfred já deu uns pegas. Que ela... Coitado, né? Ia ficar lá sozinha, né? Aquele chás na mansão Wayne demorado. Mas agora saímos de outra garota, indo pra outra, né? Tem a Carrie Kelly, que foi a Robin, que tinha apenas 3 anos de idade, que participou do Cavaleiro das Trevas, né? Ah, é. Essa Robin é uma merda. Não, ela não teve participação importante também. É, essa história também é uma merda. Ela serviu pra acordar o Batman e pronto. Tô zoando. É uma merda, sim. Que a guria, assim, pô, você tem vários Robins que treinaram... Não, mas o esquema dela de virar Robin é maneiro, cara. Ela percebeu o quanto a situação ali tinha saído da lei, ela pegou e fez o que ela achou. Virou um Watchmen da vida, então. Ah, mas o Cavaleiro das Trevas tem esse foco, cara. Na mesma época, né? Tudo igual. É, não é tudo igual, mas já que você prefere ver desse jeito. Pô, mas ela já era Robin com 13 anos. O Batman permitiu isso. Pô, o Dick era Robin com 9. Não, sem zoeira. Se você for considerar o nível mental que tava o Batman em Cavaleiro das Trevas, você não pode ficar questionando os métodos dele. Ah, mas o Cavaleiro das Trevas é uma história um pouco mais densa, né? Pô, é um pouco? Só um pouco? Não sei, eu acho que não faz muito sentido. Pô, a gente não falou, né, que o Dick Grayson já foi Batman. É. Na época da queda do morcego. E o Batman voltou, né, mas aí ele ficou um tempo afastado e pediu pro Dick substituir ele. É, mas o Dick não conseguiu, né, cara? Ele não conseguiu ter aquele espírito de Batman, né? É, não, ele mostrou que não tem o menor jeito pra Batman ali naquela história. O que significa, né, os editores, a gente precisa pôr o Bruce aqui de volta, né? Então vamos fazer o Dick não aceitar o manto de Batman. Basicamente é não, isso. Não, mas essa história é muito boa, cara. Cara, muito tempo que eu li, mas eu não lembro dela ser tão boa assim, não. É, não, eu li, eu não achei tão boa assim. É, eu fico com a opinião do Vlad também. Ah, eu considero muito boa, cara, porque depois dela... É, porque você é fanboy, né, cara? Tem umas coisas muito estranhas, cara, porque, tipo, tem pessoas que percebem que não é o Bruce, cara. Inclusive o Comissário Gordon. É, eu principalmente falar, ele, né? O Comissário Gordon fala, tipo... É, mas o cara não, ele não sabe agir como Batman, cara. Não, e o Comissário Gordon sabe que ele era quem era o Robin antigamente. É, exatamente. Ele percebe isso, cara. Percebe a largura dos ombros, cara. Ui! É, o Comissário Gordon tinha noite e não ia pra casa dele, né? Enfim, Robin na Terra 2. O que esse Robin tem de mais legal, na verdade, é o que acontece com o Batman, que ele morre. É. E aí Gotham vai ficar na mão dele e da caçadora, que era a filha do Batman com a Mulher Gato. E o Dick continua sendo Robin, mesmo adulto, usando uma calça amarela. E a máscara dele não é mais aquela mascarazinha, é uma faixa de amarrar na cara tipo Zorro. Mas ele Parabéns, chegou a aparecer cara. Muito na cronologia do... Porra, pra caralho. Apareceu, porque antigamente você tinha revista só desses personagens da Terra 2. Uhum. Pô, que maneiro. Ah, e na Terra 2 o Dick Grayson se tornou um diplomata e embaixador da América da África do Sul. Me pergunto o que ele foi fazer lá. Tipo, como ele foi parar lá? Foi procurar a Sandra. É, encontrou a Lady Shiva. A Lady falando solto, né? Encontrou a Lady Shiva, a Sandra e o Coringa com um míssil nas costas. Legal que Robin da Terra 2, ele, quando ele passou a ser adulto, ele se integrou à Sociedade da Justiça, né? Que era o único supergrupo que você tinha na Terra 2, né? É, que tanto é que fazia os encontros anuais com a Liga da Justiça, né? Mas o destino desse Robin, ele selou o destino dele nas Crises nas Infinitas Terras, né? Assim como toda a Terra 2, né? Foi vítima dos demônios da sombra do Antimonitor. Foi nada, velho. Os caras estão tudo aí vivinho da Silva. É, agora tá. Né? Agora sim, né? Porque o Dan Didio, nosso bigodudo favorito, ele cancelou a Crise nas Infinitas Terras. Não acredito. Já tá nessa? Já, ela não tem mais valor nenhum, cara. Tudo que ela fez já foi desfeito. Não totalmente, né, cara? A Terra Unificada continua aí. Só que as outras não desapareceram. Só tem 52 juntas agora, né? É, só tem uma Terra Pet. Tem o Robin no desenho também. Então, esse Robin no desenho, ele primeiro foi o Dick Grayson, só que ele não aparecia muito na série. Ele tava fazendo faculdade, então ele só vinha nos finais de semana e no... nas férias pra ajudar o Batman. Só que esse Robin aí, ele era um alívio cômico, só que ele também, fora dos quadrinhos, foi a primeira vez na televisão que você vê ele de um jeito mais adulto, entendeu? É, porque tinha o Robin da série lá, das antigas, né? É, porque a última coisa que eu tinha visto dele foi na série. Ele é totalmente um bucha. Mas esse desenho é depois do filme do Schumacher? Não? Ele é antes do filme do Schumacher. Não. Ele é depois do filme do Tim Burton. Então, na época, a gente só tinha visto o Batman do Tim Burton e esse desenho, né? E esse desenho, claro, mais pra frente, a gente tem que fazer um cast só dele, né? Sim, sim. Batman até de Silvers. Porque se a gente for parar pra comentar aqui o desenho, a gente vai ficar aqui comentando horas e horas. Mas o interessante dele na série é que os caras deixaram ele de um jeito tão sombrio que depois que ele se formou na faculdade, ele voltou a combater o crime com o Batman lá e foi discordando de alguns métodos dele. Então ele acabou se tornando um, mais pra frente, o Asa Noturno. Foi uma evolução natural dele. Mas na série tem aquele conversa com o Superman e tal? Ou não, simplesmente vira? Não, daí eu já não sei dizer, cara, mas acho que não tem, não. Eu acho que ele simplesmente assume a identidade de Asa Noturno e para de agir. É o nome de guerra dele. É o novo, né? E começa a agir como Asa Noturno e não com o Batman. Daí tem toda aquela palhaçada lá que o Batman... Ele continua agindo em Gotham? É, em Gotham mesmo. Daí tem toda aquela palhaçada lá que o Batman precisa de um Robin, né? E seria alguém pra dar balinha. É. E daí na segunda parte, assim, que é da animação do Batman aí... Segundo ano, né? Não, não é no segundo ano. Acho que é no quarto ano. É que os caras inventam de colocar um novo Robin. Só que eles pensaram antes. Quem que a gente vai colocar? O Jason ou o Tim? Na época era o Tim nos quadrinhos. O que eles fizeram? Eles colocaram o Tim, só que com a origem parecida do Jason. E colocaram alguns elementos da personalidade do Jason no Tim. Então ele ficou com o nome do Tim Drake, mas era... Tinha alguns elementos de detetive nele e tal, mas ele era impossível que nem o Jason. E, e essa série é sensacional, né? Não tem muito o que falar. Mas o interessante desse aspecto aí foi ver essa evolução que os caras fizeram com o Dick Grayson, que é a evolução natural dele. É, tem o desenho do Jovem Titã também, né? Que mostra o Tim. É, não, é o Tim ou o Dick? É, o Tim. Ah, mas ele namora com a Estelar lá? Não sei, mas é o Tim. É, ficam flertando. Sim, sim, sim, sim. Tem um tipo episódio especial que é tipo um filme que eles estão em Londres, se não me engano, e no final eles dão um beijinho. Ah, mas sinceridade, né, cara? Comparar isso daí, ó, a série animada do Batman, sacanagem, né? Não, só pra citar também, tem o Robin. Não, o Robin só não apareceu na Liga da Justiça, né? Não, deve ter aparecido algum episódio que eu não vi. Ah, não, acho que ele aparece em uma homenagem, sim, cara. Acho que aparece o Asa Noturno como homenagem, só como um easter egg. Aquele desenho que saiu do ano passado, uns days do Superman, não tinha o Robin? Não. Pô, acho que tem uma parte que ele vai falar com o Superman, alguma coisa assim. O Robin? É. Não, acho que não. Pô, eu lembro de uma animação que era do ano passado que aparecia o Robin. Não, ele aparecia em A Nova Fronteira, cara. Ah, eu acho que é isso mesmo. Mas ele aparece... Manda ele fazer o dever de casa. Mas ele aparece também, o quê? 2 segundos, né? É, tipo, ele aparece assim, ah, você é o Superman. E Batman, vou fazer o seu dever de casa, ah, moleque. Vou parar. Você vê como é que a imitação do Catima... Obrigado. O Batman era um escroto na época também, né? É. Bom, mas é isso aí. Só isso pra falar sobre ele. Então confiram a série e esperem algum dia, algum cast sobre essa série animada do Batman. Santo Hamlet! Mas vamos dar mais destaque agora essa polêmica homossexual que existe entre os dois personagens, né? Mais do que já. Nossa, a gente tem... Não, ó. É, cara, tem... Não tem muito o que falar. É viado mesmo, acabou, pô. Não tem essa, cara. É viado. Ah, é, mas ó, até a publicação do livro lá... A existência de o Robin é uma idiotice, é um viadinho, é emo, não pega mulher. Ah, meu, todo mundo sabe da história. Aquele... É do Frederick Lass. Psiquiatra, punheteiro, maluco, que era uma bicha enrustida, escreveu um livro falando que o Batman e o Robin eram um casal homossexual e isso estava influenciando mal os jovens da América. As criancinhas, né? Cara, ele falava que o Batman, Superman também era gay, que a Mulher Maravilha era lésbica. Isso. Só que vocês sabem, né? Que ele era uma bicha enrustida, né? É, ele era viadão. Cara, ele falava que a maioria dos personagens Bang Bang também eram gays, que raramente vinha... Porque segurava a pistola, né? É. Esse cara, ele era um escritor evangélico, né? O nome dele era Frederick Wharton. E o nome desse livro é Sedução do Inocente. Esperem um cast sobre isso. Isso foi o que aconteceu com o DDA quando ele leu A Última Passagem de Kraven. É. ele ficou extasiado, né? Sobre a polêmica homossexual ainda, o seriado só ajudou ainda mais, né, cara? Nisso daí. E pode-se dizer também que o filme de Joel Schumacher, mais tarde também, colocou mais lenha no fogueira, né? Então, eles tentaram cobrir essa situação colocando lá namoradinhas pra eles, né? A Batwoman, que era a Kate Kane, e a Batgirl, que era a Betty Kane. Isso. Fizeram isso logo depois da publicação do livro. A Batwoman surgiu em 56, o livro saiu em 55. A Batgirl saiu em 61, demorou um pouquinho mais. E aí elas serviram como um interesse romântico do Batman e do Robin pra dizer que eles não eram viados. Mas agradeço ao fato do Bruce Wayne ser aquele playboy que mora sozinho com o mordomo e ficar adotando crianças, né? Então não tem jeito de você falar que o cara não esconde, né? Nem Morrison salva, viu, Morfete? Não, eu concordo. É viado. Esse psicólogo, ele foi, encontrou tudo de podre em tudo quanto era herói que existia na época. Não, mas puxando pra um lado mais sério, eu acho que a intenção principal deles não era deixar o Batman e o Robin gayzinhos, assim. Eu acho não. Que com o passar do... Não, com o passar do tempo que o pessoal foi vendo uma certa malícia nessa relação deles. Não. Principalmente depois do livro, né? Sedução do Inocente. Certeza. Mas vamos falar as leituras essenciais dos personagens aí que já foram Robin, né? Acho que todo mundo já deve conhecer. Quem não conhece, dá uma olhada numa Morte em Família, que a gente já falou aqui, né? Que deve estar saindo aí pela Panini. É uma bosta. O Jim Starlin escreveu. Do Tim, a gente pode falar de Crise de Identidade. Mas a fase do um ano depois do Tim também é interessante, não é? É, quando ele vira flamenguista. E tem que falar daquela minissérie do Robin, que foi quando o Tim virou o Robin, que também é muito boa, do Chuck Dixon. É, e que a gente pode falar do Jason Todd, o retorno do Capuz Vermelho, né? Ah, você tá de sacanagem, né, cara? Pô, esqueceram de dizer que Tim Drake já pegou o Jubileu, né? Nossa, velho. Pronto, pode encerrar aqui agora. Pode. Não. Essa fechou, né? O Asa Noturna é pra vocês lerem Filho Pródigo. Ah, o Asa Noturna tem cabelo comprido em Filho Pródigo, estilo Superman. É. Depois que ele renasce. E... Então, olha, esse passa logo depois de Queda do Morcego, é que depois do Bruce Wayne arrumar toda aquela bagunça que deixaram em Gotham, Gotham, o Dick assume a identidade de Batman e fica tocando o barco aí, né? Mas ele não dá muito certo, ele não consegue agir como Batman. E outra leitura aí pra vocês é a queda de Grayson. Essa história é sensacional. É demais, cara. É a história que define o personagem, é perfeita, cara. Foi escrito pela Devin Grayson? Isso. A única coisa boa que ela fez na vida. É, porque depois ela só fez merda. Essa história aí, ela é praticamente no mesmo molde da queda de Murdock. É, mas ela é bem maior, ela durou 2 anos praticamente. Não, mas ela é praticamente é a mesma coisa, cara. Eles pegaram os mesmos moldes e utilizaram ali. Só que deixou ele numa situação muito mais engraçada. Claro, é. É muito legal. Não foi publicado aqui no Brasil, então vocês vão ter que recorrer a outros meios aí. Mas procurem aí pra ler a queda de Grayson, cara. É um sensacional mesmo. Redefiniu. Quais são as edições da revista dele que você assistiu? Casa Noturna 75 até a 100. Ó, ele realmente chega no fundo do poço, ele começa a repensar a sua vida como herói. É muito foda, cara. É, demais essa história mesmo. Pra mim é a melhor história do Dick nessa fase aí dele. Então, o Coach Pod fica por aqui. Até semana que vem.